Então, vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria tocar num tema que eu já comecei a explicar muitas aulas atrás, que é a respeito, vamos dizer, do surgimento da filosofia moderna, na época que hoje se chama Renascimento, sobre a qual circula uma multidão de enganos elementares, que já deveriam ter sido desfeitos há muito tempo. Um deles é de que essa etapa foi... Nessa etapa, o homem europeu se livra de uma era de misticismos e bruxarias e irracionalidades e adere à ciência moderna, tá certo? Na realidade, foi exatamente o contrário, né? Se você pegar assim, a cultura da Idade Média, você vai ver que nela elementos como astrologia, alquimia, etc., tinham pouquíssima importância, na verdade, ocupavam um espaço... Bastante, existiam, mas ocupavam um espaço modesto. Eu acho que na Renascença houve assim, uma invasão, um florescimento avassalador dessas coisas. Né? Todos os clássicos da alquimia, astrologia, etc., são dessa época. Né? Principalmente, essa época é marcada pelo advento da Cabala, o cabalismo moderno, né? Onde houve várias tentativas de adaptar a Cabala e fazer uma Cabala cristã. Isto foi, talvez, a corrente de maior sucesso, tá certo? Por volta entre 1600, é o período característico da Idade Moderna. Mas ali aconteceu uma coisa ainda mais grave, que vai mostrar para vocês o quanto erros concernentes à filosofia de René Descartes circulam por aí e são vendidos como se fosse a verdade absoluta, né? É o mundo dos estereótipos criados, sobretudo, pela mídia. Né? A mídia filosófica é a grande desgraça da humanidade. Quando você vai ver quais são os filósofos mais famosos, mais populares, nunca são os melhores. São aqueles que fizeram mais sucesso entre jornalistas, ou seja, camaradas que não são filósofos de maneira alguma e que, em geral, têm uma formação filosófica nula. Mas são esses que os jornalistas entrevistam, que eles falam, né? Esses que são os livros deles que eles comemoram, e daí acaba se formando a ideia assim, de que os grandes filósofos do século XX, né, foram assim, Michel Foucault, né, o pessoal da Escola de Frankfurt, né, especialmente o Walter Benjamin, né, que são filósofos que não são totalmente burros, mas, na verdade, são medíocres. Se você comparar com outro, não tem como você comparar um sujeito desse com um Bernard Lonergan ou Louis Lavelle, nem com o nosso Mário Ferreira dos Santos, não tem como comparar, quer dizer, um desnível monstruoso. Mas são esses que são conhecidos mais popularmente. Quando eu falo popularmente entre o público que está interessado, ele já é um público de classe média, né? Sobretudo as classes altas, as pessoas elegantes, né? Socialites, etc. Então, eles se acham muito importantes porque leram. Né? Assim, para mim, assim, você quer ver a mediocridade de um sujeito, ele admira Sartre e Heidegger. Isso é inevitável. Né? Porque tanto se falou desses dois, isso é só muito recentemente é que o pessoal começou a descobrir a verdade sobre o Heidegger, que antes de dizer, não, o Heidegger teve um período assim, de simpatia pelo nazismo, mas... Ele fez muito para ajudar os colegas judeus dele na faculdade. Conversa mole. O Heidegger era realmente ele era o teórico do partido nazista. A filosofia dele inteirinha é nazista. O que ele quis foi criar um fundamento filosófico para o nazismo. Vamos dizer que de uns 20 anos para cá começaram a aparecer livros em cima de livros que demonstram isso, sobretudo quando começaram a publicar os diários do Heidegger. Ele falou, agora não tem mais como esconder. E aqueles admiradores do Heidegger, bobocas, como o nosso Gerd Bornheim, né? Eu andei escrevendo umas gozações do Gerd Bornheim antigamente, o pessoal ficou brabíssimo porque ele tinha a fama de ser um grande filósofo, não é nada, é um medíocre boboca. Né? Ele é o Sartre Heidegger escrito. Isso para mim já é um sinal de mediocridade, porque o estudante de filosofia tem a obrigação de procurar o melhor, não é aceitar num primeiro momento, o que a mídia lhe ofereceu como o melhor. Você tem que procurar, inclusive, autores desconhecidos, entre os quais você pode encontrar grandes tesouros. Porque uma coisa é a versão popular, que circula para todo mundo. Outra coisa é o mundo dos especialistas, dos estudiosos, dos eruditos. Esse é claro que tem que ter uma visão diferente do povão, né? Mas, em geral, a pessoa não tem essa curiosidade, né? E, bom, e se houver alguma coisa de grande valor que me escapou, ou que escapou da atenção das pessoas, né? Às vezes você vai encontrar camaradas que nem foram desconhecidos. Por exemplo, Bernard Rohrnacher foi um homem de enorme sucesso no seu país, é o Canadá. Isso. E não se pode dizer que foi um desconhecido. Nem o Louis Lavelle foi um desconhecido. Eu tenho aqui uma vasta bibliografia sobre o Louis Lavelle. Você vê que, sei lá, são algumas centenas de teses universitárias sobre o cara. Mas não são nem ilustres desconhecidos. Mas você, a curiosidade do homem de estudo não pode parar nem nisso. Ele tem que procurar até mesmo, né, o desconhecido total. Foi assim que eu descobri o Mário Ferreira dos Santos. Você vê que na bibliografia universitária brasileira nunca foi citado o Mário Ferreira dos Santos em coisa nenhuma. Não é isso? E quando eu descobri esse autor, me foi dado por uma aluna minha, que não era uma grande estudiosa de filosofia, mas que tinha tido a oportunidade de conhecer a família do Mário e recebeu de presente vários livros dele, né, e me levou aqueles livros assim, que tinham aparência medonha, parecia esses livros que vendem em banca de jornal, né? Um negócio muito mal editado. Eu comecei a ler aquilo e eu falei, pô, esse cara, ou ele é totalmente louco, ou ele é o maior filósofo brasileiro de todos os tempos. E no fim, eu acabei lendo toda a obra dele, que ele chama Enciclopédia das Ciências Filosóficas, 54 volumes, acabei lendo tudo isso, exceto a enciclopédia se divide em duas sessões de 10 livros cada uma e mais uma que tem no meio, que tem acho que uns 28. Né? E eu só não li o último volume da série final de 10, que se chama Deus. Eu não li esse aí. Né? Mesmo porque é um livro muito complicado, no qual ele misturou elementos novos que ele estava escrevendo naquele momento com coisas que ele tinha escrito 30 anos antes. Eu comecei a ler e achei que ficou meio um pouco idiota essa mistura, não deu muito certo. Então, muitas vezes um autor erra por não querer jogar fora as coisas que ele escreveu, quer conservar de qualquer maneira e aproveitar, né? Isso é um erro. Quanto mais você puder jogar fora, melhor para você, não é isso? Eu, por exemplo, tenho todos os cursos que eu dei lá no Paraná, que eu dava uma aula por mês, mas era aula de 7, 8 horas, sumiu. Todos os cursos que eu dei durante 10 anos na E-Realizações, sumiu. Não sei o que fizeram com aquilo. Por isso que eu lamento essa coisa. Eu falo, não, está tudo bem, a gente faz de novo, melhor. Então, sempre, claro, segunda vez que você explica uma coisa, ela sai melhor do que na primeira. Isso para mim já aconteceu várias vezes. Então, isso que eu estou dizendo, o estudioso tem a obrigação de procurar coisas desconhecidas, né, e investigar os tesouros escondidos. Se ele não tem esse instinto, ele não é um homem de estudos de maneira alguma, ele é apenas alguém do público, um leitor que faz parte do público. Então lê aquilo que oferecem para ele, que chega até ele, chega através da escola e da mídia. Não tem outro meio. Nunca ele vai procurar por si mesmo a bibliografia. Veja, é uma coisa elementar, quer dizer, quando você vai estudar qualquer área que você esteja, sua primeira obrigação é estar informado da bibliografia dessa área. Tá certo? Então você ter livros, né, para a bibliografia filosófica, de tal ano até tal ano. Então, aí você saber tudo que foi publicado e você, claro, você não vai poder ler tudo, mas você investigar ali o que ainda pode ser de interesse. Se o sujeito não faz isso, ele não é um universitário. Esse pessoal fala, não, o Olavo não tem diploma universitário. Não, não tem diploma universitário, mas eu sou um universitário e você nunca foi. Você nem sabe o que é isso. Você não sabe o que é um estudioso universitário. No Brasil ninguém sabe. Mas, e aqueles que fingem de estudiosos, é assim, é um cara que leu Karl Marx, ele tinha 15 anos de idade e continuou lendo aquilo o resto da vida, né? Pegar O Leandro Kundera, ele é isso, é um cara que teve uma noção adolescente do Karl Marx e ficou preso naquilo o resto da vida. Esse Bornheim, né, leu aí umas coisinhas do Sartre e do Heidegger, ficou encantado e nunca mais saiu disso. Nunca foi pesquisar nada além disso. Eu digo, isso é um estudante universitário, estudioso universitário, mas de jeito nenhum, isso é uma caricatura. Caricatura brasileira. Você pensar bem, qual é a importância da produção filosófica brasileira no mundo? É zero. A produção é imensa, porque toda hora se publica, né, novas teses, novas. No exterior, ninguém lê essa porcaria. Quer dizer, não tem, não, isso não está presente na bibliografia filosófica mundial. Ela não existe, efetivamente. E os caras que são alunos desses sujeitos saem, evidentemente, mais burros que eles. Então, isso quer dizer que o número de lendas e boatos e estereótipos imbecis que formam, às vezes, a imagem da história da filosofia na cabeça das pessoas é um negócio, assim, de uma grandeza oceânica. É só besteira. E quando você começa a investigar um pouquinho, você diz, não, peraí, agora eu vou parar de ler os textos populares e vou ler textos de estudiosos especializados. Cara que aprofundar no conhecimento disso, quer dizer, aí, obras de verdadeiros estudiosos acadêmicos, né? Você vê que é tudo diferente, que existe uma filosofia para o povão, existe outra filosofia para os estudiosos de filosofia, assim como a ciência histórica. A ciência histórica se transmite uma ideia, né, estereotipada, né? Por exemplo, aqui na Revolução Francesa, assim, instaurou a liberdade, né, de que eles invadiram a Bastilha e soltaram presos políticos. Quando você vai estudar, não tinha nenhum preso político na Bastilha e não houve a menor resistência. Os guardas entregaram tudo. Não houve batalha, simplesmente. Você descobre essas coisas, você vê como a mídia, vamos dizer, é a indústria da estupidez humana. E a profissão de jornalista é a coisa mais vergonhosa do mundo. As prostitutas têm muito mais honra e honestidade do que jornalistas. É uma coisa impressionante. Uma vergonha da minha vida é ter pertencido à profissão jornalística. Eu não sabia que era assim, gente. Se eu soubesse, eu teria procurado outra coisa. Mas, eu vou dizer, no meio jornalístico, se eu conheci duas pessoas decentes ali, foi muito. Foi um exagero. Mas, e o pior são os caras do jornalismo cultural, os caras que dão palpite. Tipo o Mastim Vaca, tá entendendo? O sujeito não sabe escrever, é um semi-analfabeto. E que já publicou um livro dessa grossura. O livro fala mal da literatura brasileira inteira, quer dizer, ele se coloca lá em cima e ele julga Machado de Assis, né, Castro Alves, tudo de cima, né? E o que é isso, pô? Quer dizer, é evidente que o sujeito não se enxerga, né? Tem até um camarada que se divertindo das custas dele, que é o Rubens Enderle. Toda semana ele solta lá mais uma piadinha do Mastim Vaca. Então, a mídia brasileira e a mídia cultural estão cheias de gente assim. É nesse meio que os estereótipos e as lendas urbanas se impregnam como verdades definitivas. E uma das verdades definitivas, vamos dizer, um dos capítulos mais, como se diz, ricos dessa ilusão coletiva é o que diz respeito a emergência do pensamento moderno, sobretudo com René Descartes. Né? Então, você lê, por exemplo, que Bacon contribui muito para o método científico. Né? Ora, se você lê as obras de Bacon, você vê que ele, de método científico, não entendia absolutamente nada. A versão que ele oferece do método científico é uma versão impraticável, impossível. Nunca ninguém seguiu o método do Bacon, porque não dá. Bacon era um charlatão no sentido mais pleno da palavra, certo? Mas, de tanto repetir que Bacon e Descartes inauguraram a ciência moderna, você acaba acreditando. Mas, quanto ao Descartes, qual é exatamente a função dele? Eu já escrevi um livrinho desfazendo alguns mitos sobre Descartes, né? E levantando alguns princípios explicativos que me parecem mais viáveis. Por exemplo, no livro dele sobre a Meditações de Filosofia Primeira, Meditações de Metafísica, o verdadeiro impulso básico foi a ideia que ele teve do gênio mau. Os os expositores populares tratam essa ideia do gênio mau como se fosse apenas uma figura de linguagem que ele usou para expressar, né, simbolicamente a sua ideia. E eu lhe demonstro que não foi absolutamente nada disso. Ao contrário, o gênio mau é o problema central. Quer dizer, o Descartes teve um medo de ser enganado pelo diabo, ficou com essa impressão e escreveu um livro inteiro para acalmar esse medo. Foi isso que ele realmente fez. Mas tem mais coisa a respeito de Descartes que ninguém sabe. Uma delas é que ele era tido como um espião do Vaticano, né? Morou na Holanda, que era um país protestante, mas curiosamente esse espião do Vaticano se casou com uma mulher na igreja protestante, né? E batizou a filhinha na igreja protestante. Falei, peraí, está muito esquisito. Se ele fizesse isso hoje no Brasil, onde todo mundo pertence a todas as religiões ao mesmo tempo, não tem problema. Mas naquela época, quem era católico, quem era protestante, e havia guerra entre os dois. Ou seja, você tem aí um enigma, né? Mas nós sabemos, pela biografia do Maxime Leroy, eu acho um dos grandes livros que se escreveram sobre Descartes, embora nunca tenha tido uma reedição, foi publicado em 20 e pouco, nunca mais se reeditou, o livro René Descartes, Le Philosophe au Masque, O Filósofo com Máscara. E Descartes adotava como lema esta frase, é o caminho mascarado, é o caminho disfarçado. E você vai ver que em toda a vida dele, esse elemento de disfarce, de mentira, está presente. Então é difícil você interpretar as coisas, interpretar exatamente onde ele está querendo chegar. Tá certo? Mas um elemento importantíssimo na filosofia dele, que ninguém conhece, e que na verdade ninguém conhece a importância desse elemento naquela época, foi o advento da Cabala, né? E o número de livros de grande sucesso que criaram uma Cabala, pretensa Cabala cristã. O essencial da Cabala era exatamente transformar a linguagem em números, certo? Em fórmulas matemáticas. E essas fórmulas matemáticas, então, expressariam as forças fundamentais colocadas em ação por Deus na criação do mundo. E, de outro modo, é a fórmula dos anjos. Então, você tendo a fórmula dos anjos, você, através dessa matemática, você compreende as ações divinas sobre o mundo. Então, o mundo era reduzido a um conjunto de fórmulas matemáticas que expressavam, então, por assim dizer, a mente de Deus. E isso fez um sucesso desgraçado. Hoje nós sabemos que isso é apenas sonho e ilusão, isso não tem nada de veracidade, tá certo? Mas o Descartes foi um pouco além. Ele tem a ideia de aplicar essa matematização não às forças angélicas, mas aos objetos materiais. Quer dizer que você tem a fórmula direta das coisas materiais, não das forças angélicas. E até hoje nós acreditamos que esta descrição matemática dos entes materiais é a verdadeira natureza delas. Ou seja, Deus compôs o mundo matematicamente não porque tivesse uma estrutura matemática no seu pensamento total e uma estrutura matemática nas ações dos anjos, mas porque cada coisa tem a sua fórmula matemática. E essa fórmula matemática é a verdadeira natureza do objeto. E, evidentemente, segundo Descartes, tudo aquilo que nos objetos não é matematizável não existe. Então, isso quer dizer que todas propriedades dos objetos que você não consegue reduzir a um elemento matemático são neutralizados como se não existissem. A natureza dos objetos se reduz, então, à sua forma, à sua descrição matemática. E até hoje é isso que as pessoas entendem que é a realidade. Só que é possível isso ser a realidade? Quer dizer, a descrição das famosas propriedades primárias e secundárias dos objetos. Primária é tudo aquilo que pode ser medido. O que não pode ser medido é secundário. Secundário quer dizer subjetivo. É uma coisa que não existe em si mesma, que é apenas o produto da nossa percepção. Por exemplo, as cores. As cores não fariam parte da realidade dos objetos. Elas são apenas uma reação subjetiva nossa, né? Todo mundo acreditou nisso. Só que O seguinte, hoje nós temos meios de matematizar a nossa reação cromática. Tá certo? Então, muita coisa que era subjetiva virou objetiva, né? Sobretudo nos últimos 100 anos. Né? Isso quer dizer que essa divisão das propriedades primárias e secundárias foi totalmente anulada pelo próprio desenvolvimento da ciência. Mas as pessoas ainda acreditam nisso. Hoje em dia, quando você vê num debate público qualquer, as pessoas falam, não, isso aqui são fatos científicos. Eu digo, olha, se é um fato, não é científico, em primeiro lugar. Não existe ciência dos fatos, meu Deus do céu. A ciência dos fatos é impossível, porque um fato é um fato concreto. O fato concreto é um fato com todos os seus componentes. Não é isso? Então, se você separa só uma parte dele, você não está lidando com um fato, você está lidando com uma abstração. Inclusive o famoso ente matemático Descartes, ele não é uma coisa que você possa tocar, ver, etc. Não, ele é uma abstração. Esse só existe na mente humana. Quer dizer, é uma curiosa inversão. O que eles fazem é fazer com que os objetos reais se tornem meras sensações objetivas. E o que são? Meras invenções da mente humana se tornam um fato concreto. Você entende por que quando aparece um problema qualquer e os cientistas começam a dar palpite, só sai besteira? Esse negócio do Covid, por exemplo, é, assim, é um mar de besteira que não acaba mais. Quer dizer, como é possível o sujeito ignorar? Como é possível alguém ignorar por 5 minutos e você respirando numa máscara, você está acumulando germes ali? Como é possível ignorar isso? Você não precisa fazer um exame científico disso aí, como já fizeram. Né? O senso comum já diz isso. Né? E outra coisa, quantas vezes você pode usar uma máscara? Durante quantos minutos? Não se toca nesse problema. Nesse, quer dizer, e se alguém, por acaso, pega a sua máscara? Você já viu alguém advertir, né? Não pega a máscara do seu pai, não pega a máscara da sua mulher. Já viu? Não, não tem. Quando, obviamente, a máscara está transmitindo bactérias e talvez o vírus. Não é isso? Então, são discussões absolutamente fantasiosas, mas cuja origem remota é essa divisão que o Descartes fez entre as propriedades primárias e secundárias dos objetos. O Dr. Volkan Mikta escreveu agora um livro para o qual eu fiz um prefácio exatamente sobre isso, quer dizer, acabando de vez com esse negócio das qualidades primárias e secundárias. Né? Mas esta noção é a que ainda existe. As pessoas pensam que tudo aquilo que pode ser sentido corporalmente é totalmente subjetivo. E objetivo é só aquilo que só pode ser calculado. E o calculado por quem? É? Não é o ser humano que faz o cálculo? Quer dizer, uma fórmula matemática que eu inventei passa a ser a realidade. E o objeto que eu recebi da realidade externa passa a ser fantasia? Eu falo, peraí. Agora está errado, está 100% errado. E é assim que você chega a entender que tipinhos como Maquiavel chegassem a ser tidos como os grandes cientistas políticos de todos os tempos. Quando ele, de fato, de política, ele provou que não entendia nada, nada, nada, nada, nada. Porque ele sempre apoiou o partido perdedor e terminou a vida da caridade dos seus inimigos. Só que o que esse cara entende de política? Quer dizer, você aposta num cavalo que sempre perde. O Maquiavel é isso, é o cavalo perdedor. Então, uma coisa que ele acertou, ele entendia de guerra. Ele era um estrategista militar não de todo ruim, porque ele organizou a defesa da cidade dele e foi muito bem. Mas os planos políticos dele são imbecis. Mas, quando o sujeito lê, você... Seguinte conselho, você suba na vida e depois você liquide quem te ajudou a subir, para eles não poderem te atrapalhar. Tem muita gente que segue esse conselho. Eu vejo o Bolsonaro seguindo. Ele agora se aliou aos inimigos e entregou para o diabo os seus amigos de primeira ordem. Eu falei, o que é isso aí? Isso é maquiavelismo. Isso é o conselho do Maquiavel seguido à risca. Agora, Teve alguém que realmente se deu bem fazendo isso? Não, não teve. Por exemplo, Napoleão fez isso. E ele se deu bem? Não, ele se deu muito mal. Napoleão terminou bem? Terminou muito mal. Quer dizer, teve um curto reinado e depois foi para o buraco. Napoleão também era a mesma coisa. Tinha um talento militar extraordinário. Talento político, zero. Você tem que entender isso aí. Não é a mesma coisa. Né? Então, Napoleão, todas as batalhas que ele comandou pessoalmente, ele se dava muito bem. Ele sabia entender a disposição do terreno. Às vezes, a doutrina clássica dizia que se colocar suas tropas na parte mais alta é vantagem. Uma vez ele viu que as tropas dele estavam no terreno mais baixo, ele falou, nós vamos tirar proveito disso. E tirou e ganhou. Então ele sabia fazer essas coisas, mas... E com o tempo também, o Napoleão aprendeu muita coisa. Ele era um homem muito inteligente, ele aprendeu muita coisa da psicologia humana, mas quando aprendeu já não dava mais tempo de aplicar. Né? Então, você lendo, por exemplo, os diários de Santa Helena, são as anotações do médico dele, das coisas que ele falava durante o exílio, são 4 volumes. É um primor de observação, de psicologia, etc, etc. Mas aí, o Bolsonaro já estava no exílio, né? Napoleão já estava no exílio. Ó, estou confundindo com o Bolsonaro. Foi um erro freudiano. É isso que eu estou querendo dizer ao Bolsonaro. Não siga o Napoleão, que você vai terminar como ele. E, por exemplo, o pessoal achar que o Bolsonaro tem muita popularidade, por isso ele é invencível. Eu digo, hã? Você parou para pensar, que autoridade tem o eleitor no Brasil? Zero. Hã? Se você for fazer pesquisa, o Brasil inteiro quer que o STF seja fechado e os juízes sejam postos na cadeia. E nem por isso acontece, ao contrário, o juiz tem cada vez mais poder e o eleitorado tem cada vez menos. Então, iludir-se, imagina que tem muita gente, maus conselheiros, dizendo para o Bolsonaro, não se preocupe com esse negócio que falam contra você, você já tá, sua reeleição já está garantida. Você não sabe nem se vai ter reeleição, meu Deus do céu. Como é possível, né? Quer dizer, o pessoal está lidando, tomando decisões com base em impressões de momento. Impressões alimentadas, sobretudo, pelo quê? Pela mídia. E a mídia está a fim de ajudar o Bolsonaro a tomar decisões certas? Não. Sabe quem estava interessado em ajudar o Bolsonaro a tomar decisões certas? É eu. Porque eu não sou candidato a nada, jamais serei. Nunca aceitei nenhum cargo público, não estou ligado a grupo nenhum. Não tenho aliados na política, não falo em nome de ninguém, nunca falo em nome de ninguém, só em meu próprio nome. E tudo que eu falei foi para ajudá-lo. Agora, ele não quer, ele prefere dar ouvidos aos generais, etc. Tá bom, faça isso. E, sobretudo, acredite nesse aplauso popular. Acredite na glória popular, que é uma coisa que nenhum político esperto acredita, porque a massa... ela te abandona com a mesma velocidade com que ela te elegeu. Isso já aconteceu 1000 vezes. Claro, você pode usar isso, mas não é para acreditar. Porque, sobretudo no Brasil, o apoio popular não é uma força. Pô. Poderia ser transformado numa força. Isso que eu sugeri que o Bolsonaro fizesse nos primeiros meses de governo. Quer dizer, você foi eleito com uma votação esplêndida. Então, no momento... o adversário está desorientado, ele não estava preparado para isso, porque ele não acreditava que você ia vencer. Então você tem um prazo assim, de 2 ou 3 meses, quando o adversário vai estar meio tontinho, e aí é a hora de você pegá-lo. O resto você faz depois. Então você tem que primeiro se livrar dos seus inimigos, e depois você governa, senão eles vão ter o tempo de se fortalecer e não vão deixar você governar. E foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, ou seja, o que eu estava dizendo para o Bolsonaro estava errado, não, estava certíssimo. É, mas o Olavo tem razão. Quer dizer, o que eu disse para ele foi exatamente o que aconteceu. Mas tem gente que até hoje não entende, pô. Porque eles estão entusiasmados com o Bolsonaro, então acha que o Bolsonaro é estrategista. Fala, não é, o Bolsonaro não tem estratégia nenhuma, pô. É um negócio incrível. Você vê o sujeito que 2 vezes nomeia um ministro sem ter estudado sequer o currículo do cara. Você acha que isso é estratégia? Não, isso é um chute. E nesse chute ele se baseou no conselho de alguém, provavelmente algum general. Essa história do doutor Fracasso, né? Não, isso aí não é um plágio, é que nós estávamos estudando assuntos juntos, etc. Não, isso não acontece. Isso é impossível. Isso lembra o episódio da Marlene Chauí, né? Que encontraram páginas inteiras do Claude Lefort no livro dela. E daí ela disse, não, é que eu estava namorando o Lefort naquela época, e daí as ideias se misturaram. Ele disse, não, a ideia não pode se misturar ao ponto de a parte de um livro ser igual ao do outro. Não é possível isso aí. Não há relação sexual que possa produzir um negócio desse. Tá certo? E daí veio até o poema do Bruno, né? Xeroxona, né? Era xerox em xereca. E foi inteiramente merecido. Né? Tanto, se a Camarela não ficou brava com o Bruno, não, ela reconheceu. Quando o Bruno estava doente no hospital, ela foi visitar. Foi muito gentil. Então, claro que nós podemos usar esses elementos que circulam na mídia, porque se uma ideia circula na mídia, é claro que tem muita gente que acredita e você deve levar isso em conta. Mas isso não torna aquilo verdadeiro. Você não pode se guiar por aquilo. Você pode se guiar pelo fato que você sabe que as pessoas acreditam naquilo. Mas nunca imaginar que seja verdade porque elas acreditam. Isso é coisa de louco. Mas no Brasil isso parece ser o critério único de análise política e de compreensão histórica. Quer dizer, o Brasil inteiro está vivendo no mundo da lua, gente. Né? Outro dia veio o Paulo Pavese, fez uma gravaçãozinha dizendo, olha... Bom, eu não posso comentar isso aí. Meu advogado pede para não falar desse assunto, não vou falar. Então, mas a demência brasileira passou de todos os limites. Né? Você vê que agora a proposta do Faquinha para eleição de reitores, antes fazia uma lista tríplice e o presidente escolhia. Agora não. Agora faz a lista tríplice e a lista tríplice é de um só, já vem escolhido pelo STF. Quer dizer, você vai tirar do presidente até o direito de nomear reitores. Você vê o seguinte, o nosso presidente não tem poder nenhum, zero, zero, zero. Quanto mais o aplaudem, menos poder ele tem. E dizem que isso é estratégia? Ah, não, ele tem um plano secreto. Vocês estão besta. O plano secreto dele é se ferrar, esse é o plano. Né? E... Claro que ele faz coisas muito boas na administração, nas obras públicas, etc. É coisa muito boa mesmo na economia. Mas, não esqueçam o seguinte, até os anos 60, no jornalismo, o noticiário político era o mais importante. O noticiário de economia e administração e obras públicas era um noticiário especializado que saía lá na página 20 e ninguém lia. Acontece que os milicos, que eram positivistas, eles odiavam a discussão política. Não podia ter discussão política. Então, eles proibiram toda a discussão política. O Congresso foi reduzido à condição de carimbador de decreto de milico. É só isso que fazia. Né? Você via como os congressistas tratavam os militares, é como se os militares fossem reis e eles fossem súditos. Era só puxação de saco. Discussão política não havia nenhuma. Então, a discussão política também some dos jornais. E as manchetes já não são manchetes políticas, são manchetes de economia, de administração, de obras públicas. Na época, isso fez com que os jornais se desmoralizassem muito, eles perderam o interesse. Né? Os jornais daquela época eram todos, primeiro, todos iguaizinhos. Todos puxavam o saco igualzinho. Mesmo o jornal que fazia oposição, que era o Estadão, o tom dele também era mesmo de puxação de saco. Então, você vê, quando terminou o governo militar, os jornais do Brasil vendiam menos do que nos anos 50. Né? Nos anos 50 havia competição entre os jornais. Por exemplo, você pegava a Última Hora, que era do Samuel Wagner, era do Getúlio, e a Tribuna da Imprensa, que era do Carlos Lacerda, era um descendo o cacete no outro. Então, às vezes a pessoa comprava até os dois para acompanhar a briga. E os jornais despertavam paixões. Você acha que é possível acontecer isso com a Folha de São Paulo, com o Globo? Claro que não, os jornais são todos iguais. Todos iguais. E as manchetes de economia continuam tendo a mesma importância que tinha durante o regime militar, meu Deus do céu. E isto impregnou na cabeça de quem? Do Bolsonaro. Ele só pensa em economia, administração e obras públicas e acha que está fazendo um grande governo. Fala, bom, você está fazendo uma grande administração, ninguém pode negar. Eu nunca neguei isso aí. Só que politicamente você está derrotado, meu filho. Qualquer juiz acaba com você com uma sentença. Você nem sei do STF. Quer dizer, tiraram completamente o seu poder, você não é um presidente. E o Congresso? O Congresso manda o quê? Nada. Por quê? O STF tem a ficha de todos. O STF põe todos na cadeia quando quiser. Só tem ladrão ali. E o STF conhece todos. O STF assim, é ladrão máximo. Então, só tem um poder no Brasil, que é o STF. São 11 pessoas. Elas mandam em tudo, fazem o que quiserem. E elas foram, a maior parte delas foram nomeadas pelo Lula e pela Dilma. Então, quem é que manda no Brasil? Lula e Dilma. E um pouquinho FHC. Acabou. Agora, ah, o presidente tem apoio popular. O que, que significa apoio popular numa ditadura, meu Deus do céu? Não significa nada. Você acha que alguém na população concorda com essas medidas do STF? Não, ninguém concorda, mas todo mundo tem que obedecer. Então, você veja, a má formação que as pessoas obtêm na faculdade torna todos imbecis, incapazes de analisar a situação. Então, quando eu fiz essas críticas a certas atitudes do presidente, nunca a ele em pessoa, nunca. Lembrando, a quem você vai votar em 2022? Votar no Bolsonaro, é óbvio. Né? Então, ainda estou apoiando o Bolsonaro. Quem mais eu ia apoiar? Não tem mais ninguém. O resto é todo ladrão. Então, o pessoal começa a tratar como se fosse uma disputa entre eu e o Bolsonaro. Gente até dizendo, não, se você quer combater o Bolsonaro, vem aqui esse candidato. O quê? Quer dizer, não há uma discussão de ideias, só existe a disputa eleitoral. Veja o ponto a que nós chegamos. A pessoa, o que quer que você fale, a pessoa já começa a explicar a quem você se aliou. Você se aliou a uma força política, se aliou, sei lá que eu me aliei ao Gilmar Mendes, até ao Ciro Gomes. O que, que é isto? Que baixaria é essa? Quer dizer, a possibilidade de uma discussão política acabou, não há mais nenhuma. E a análise política, então, nem falar. Né? Quando você vê as coisas que o pessoal de esquerda tem falado nas suas reuniões, é de uma estupidez monstruosa, mas a direita está copiando igual, gente. Por quê? A direita só pensou numa coisa, eleger o Bolsonaro. Não trataram de organizar uma militância, de organizar uma intelectualidade. Não veja, quantas universidades no Brasil inteiro a direita domina? Nenhuma. Quantos jornais a direita domina? Nenhum. Se tem um programinha que é menos esquerdista, que é Pingo nos Is, é um pouco menos esquerdista. Pronto, isso é o máximo que tem. Não é isso? E tem jornais que circulam na internet e que o STF está vendo o jeito de fechar todos. E se o pessoal não se cuidar, vai fechar mesmo. E o que, que o presidente vai fazer para defendê-los? Nada, porque agora está interessado em ter boas relações, saiu da capa da Veja. Agora ele respeita o STF. Quer dizer, quanto mais bandido, criminoso o STF se revelou, mais ele respeita. Quer dizer, isso é respeito? Isso não é respeito, isso é medo. Eu não confundo respeito com medo. Né? Respeito não é quando você dá importância a uma pessoa, é quando você dá valor a ela. Né? Agora, você acha que alguém no STF tem valor? O Fux parece, assim, do ponto de vista funcional, um pouquinho melhor que os outros. Mas e daí? Você não pode esquecer que o Fux é o sujeito que disse que o direito às armas tem que ser eliminado de toda maneira. E se ele quiser, ele elimina isso e o Bolsonaro vai fazer o quê? Nada. Então não é para confiar em ninguém ali. Então, gente, por hoje é isso. Daqui a pouco nós voltamos com as perguntas. Então vamos lá. Bom, aqui nós tínhamos uma pergunta, você pode repeti-la? Que eu não lembro. Se a imprensa foi criada para solapar o debate erudito da alta cultura. Sem dúvida. Isso aconteceu nos chamados clubes de debates da França no século XVIII. Esses clubes de debate eram pura propaganda política e organização feita para boicotar o regime. Se você vê, existe um historiador francês chamado Augustin Cochin, que passou a vida estudando esse fenômeno. Recomendo muito as obras dele e ele mostrou a importância essencial desses clubes na eclosão da Revolução. Quer dizer, esses clubes são, vamos dizer, a engenharia da opinião pública. Tá certo? Quer dizer, não começa como material impresso, começa como blá blá blá. Mas depois vira material impresso e tem, quer dizer, o material existente sobre esses clubes hoje é muito grande. Eu recomendo o livro dele, vai resolver esse problema aí. Bom, Lucas Verlang pergunta: a maneira de interpretar o mundo matematicamente começou pela filosofia de Platão? Não, na verdade vem antes, né? Começa com Pitágoras. Se você ler o livro do Mário Ferreira dos Santos, Pitágoras e o tema do número, você vai entender tudo disto aqui. Mas nunca podemos esquecer que essas interpretações matemáticas do mundo são sempre puramente delirantes. Nunca levam a coisa nenhuma. Né? Veja, Aristóteles tinha toda razão ao dizer o seguinte: no mundo real não existe a exatidão matemática em parte alguma. Quer dizer, tudo que você matematiza, você está criando uma outra estrutura que não é bem a da realidade. É uma coisa que se parece com a realidade. Né? E essa era a crítica fundamental dele ao Platão. Né? E eu acho que ele tinha razão. O futuro demonstrou isso de maneira assombrosa. E hoje, quando você vê esses confrontos de estatísticas que tornam o mundo cada vez mais confuso, você pode ter certeza de que isso está acontecendo. Né? Você não pode substituir a razão matemática à razão propriamente dita. A razão propriamente dita é o senso que você tem, vamos dizer, do todo e da parte, a distinção do todo e da parte, e a distinção entre o que está ligado e o que não está ligado. Tá certo? A razão matemática é só uma aplicação disso a um domínio específico. Ela não é a razão inteira. Mas hoje em dia é o seguinte: a razão matemática tomou conta de tudo. E é tido como se ela fosse a razão acima de todas as coisas. Isso é fetichismo. Vitor Marcolin: professor, o que o senhor foi fazer na Romênia e qual a influência daquele país para a sua filosofia? Bom, aconteceu o seguinte, eu não lembro que ano que foi. 1999. Né? Tinha uns camaradas querendo me matar. Né? Já estavam me seguindo na porta de casa. Né? E o então embaixador na Romênia, que era o Jerônimo Moscardo, ficou sabendo disso através de um amigo comum, que era um coronel do exército, e mandou me convidar, ofereceu um emprego num Instituto Brasil-Romênia. Eu falei: não custa nada a gente ir para lá. Nós fomos. Mas o emprego era uma chatice, e eu me saí muito mal nele, né? Porque tinha que ajudar as pessoas a vender produtos brasileiros lá, e daí ia a camarada vender novela da Globo. Né? E daí o que eu ia aconselhar para os romenos? Não compra essa porcaria, por favor. Então eu não era meu o funcionário ideal para ocupar aquele lugar. Mas, de qualquer modo, o período que nós passamos lá foi muito proveitoso. Pela primeira vez eu tive ideia do que era um povo realmente culto. Na Romênia todo mundo fala 3 ou 4 línguas. Mendigo para você para pedir uma esmola, você não entende. Ele fala em francês, você não entende. Ele fala em inglês, você não entende. Ele fala em alemão. Se não entende, ele fala em russo. Quer dizer, um povo muito culto, mas ao mesmo tempo um país que foi destruído pelo regime comunista. Você vê ali que o centro de Bucareste, você tinha... Você derrubava igrejas do século IX para construir no lugar um edifício do BNH. Quer dizer, fez uma monstruosidade ali, né? E também construiu para ele o prédio que era o maior do mundo, né? E quando ficou pronto aquilo, a mulher olhou e falou: eu quero um igual para mim. E começou a construir o igual. Quer dizer, um negócio assim, a coisa de petista. Tá entendendo? Só petista faz um negócio desse. O sujeito devastou, né? a Romênia. Né? O lugar que a gente morava, o prédio era da nomenclatura, dos funcionários, né? E a parede era dessa largura, assim. Eu ia visitar os prédios dos operários, a parede era assim. Uma beleza, né? Também não podia ter aquecimento individual, o aquecimento tinha que ser para a cidade inteira. O aquecimento era tão bom que você não podia, o calor não podia passar de 8 graus centígrados no inverno. A devastação. Daí você entendi por que o Ceausescu tinha feito um prédio especial para exilados brasileiros. Não ficou um. Eles passaram um tempinho e foram embora para Paris. Né? E assim por diante. Quer dizer, você conhecendo o resultado, os efeitos do comunismo se prolongando para muito além da duração do regime, tendo criado problemas insolúveis que o melhor governo do mundo não conseguiria resolver. Né? Fazer o quê? Daí também depois fui para a Polônia, era, de certo modo era pior ainda, porque Polônia foi, quando foi invadida pelos alemães de um lado e pelos russos do outro, os caras acabaram com Varsóvia. A Varsóvia ficou no chão, não tinha mais prédio. E daí reconstruíram tudo na base também de conjunto do BNH soviético. Né? Esse aqui é uma cidade feia, que dói. Né? E os caras lá me diziam, sabe quem manda aqui hoje? São os netos dos comunistas. Quer dizer, é um negócio dinástico. Né? É terrível. Também foi muito bom para mim eu visitar o Palácio Brancovan, onde eles usavam o jardim do palácio como depósito de estátuas das celebridades comunistas. Né? Tinha lá Lenin, Stalin, Ceausescu, né? Todo mundo caído no chão, cheio de sujeira em cima. Foi muito bom ver isso, pelo menos, né? Saber que essas glórias não duram para sempre. Marcos Herkenhoff. O governo militar também levou à ascensão da ditadura do STF. Bom, o governo militar levou à ascensão da burocracia em geral. Isso quer dizer, você não tinha mais debate político, tudo era decidido em cima, e o Congresso servia apenas para carimbar os decretos. Então era tudo resolvido entre coronéis, generais e engenheiros. Era o governo tecnocrático, exatamente a concepção positivista. Isso, evidentemente, destruiu a consciência política do Brasil. E é evidente que os comunistas tiraram proveito disso, porque depois de 20 anos dessa porcaria, qualquer merdinha que eles dissessem parecia mais atraente. Né? Marcos Serkenhoff também pergunta aqui. O fato das academias e universidades terem uma opinião só, não podendo haver o debate, é uma consequência do governo dos militares? Sim, mas não porque os militares quisessem isso. É porque eles eram intelectualmente muito inferiores aos comunistas. Os comunistas dominaram o ambiente universitário e a mídia de uma maneira total. E os militares não tinham a menor capacidade de enfrentá-los nisso aí. Você vê um debate entre um militar e um comunista qualquer, um negócio assim, patético, para você chorar. Os militares são ingênuos, na verdade. Não têm cultura, em primeiro lugar. São muito metidinhos, mas não têm cultura. E acham que sabem tudo, esse é o problema. Né? Então, a dominação comunista começou ali. Eles também disseram que iam libertar o Brasil do comunismo, não libertaram coisa nenhuma, encheram o comunismo de dinheiro, né? Começaram a afagar os comunistas, como dizia o general Geisel, eu não sou infenso às ideias de esquerda, e assim por diante. E o Marechal Castelo Branco, no discurso de posse, dizendo a direita extremada não tomará o poder nesse país. Quer dizer, a direita extremada tinha derrubado os comunistas, daí o general assume a presidência dizendo isso logo no primeiro dia. E o pessoal não percebeu o que ia acontecer. O que ia acontecer é o seguinte, que a única força política restante seriam os comunistas e, decorrido o devido tempo, os comunistas tomariam o país como de fato tomaram. Eles tinham me perguntado, o que, que militar entende desse negócio de comunismo? Não entende nada. Se você lê as coisas que o general Golbery escreveu na época, são coisas idiotas, idiotas. Né? Caio de Souza Casaroto. A ditadura comunista que o Brasil está sujeito hoje é sui generis, porque aparentemente o governo é de direita. Como é possível sair dessa situação? O governo, quer dizer, o executivo não tem poder nenhum, ele não manda nada, ele não é um governo, meu Deus do céu. É assim, ele é a rainha da Inglaterra. Ele reina, mas não governa, tá entendendo? Ele pode aparecer nas inaugurações, ser aplaudido, todo mundo achar lindo, mas ele não manda nada. Se ele quiser reagir contra essa gente, os caras o derrubam de um dia para o outro. Ele deixou que a situação chegasse a esse ponto. porque era preciso aproveitar-se da derrota nos primeiros meses para quebrar as pernas do inimigo. Quebrar as pernas significa o quê? Dar um golpe militar? Não. Significa prender todo mundo? Não. Significa tirar os meios de ação. É? Como é que se faz isso? Eu digo que se faz de um por um. Não brigue com entidades, né? Não brigue com abstrações. Pegue seu fulano, seu fulano, seu fulano. Eu escrevi isso, meu Deus, é a mesma coisa que falar, sabe, com tatu-bola. Não adianta nada. Né? Ah, aqui vamos destruir a Rede Globo. O quê? Já viu quantos funcionários tem a Rede Globo? Você fala isso, todos eles ficam contra você, todos eles. Agora, se você pega um sujeito e diz, não, vamos prender esse aqui porque fez isso assim, assim, todo mundo fica contra ele, porque ninguém quer se comprometer. Quer dizer, o sujeito que em vez de dividir o inimigo, ele o unifica e vem dizer que entende de estratégia, está brincando comigo, porra? Né? Isso é a coisa mais óbvia do mundo que eu estou falando. Né? Tire essa... Vamos dizer, evite qualquer autodefinição ideológica. Não se defina ideologicamente. Você não é um conservador, você é o presidente do Brasil, porra. Né? E o que você faz não pode ser em nome de uma ideologia, tem que ser em nome do país. Em nome da autoridade federal, você faz isso e pronto, acabou. Agora tem que ser contra um por um. Por que você prendeu o sujeito? Porque ele roubou aqui, porque ele mentiu ali, porque ele fez uma calúnia ali. Pronto, acabou. É? Essa é a coisa mais fácil do mundo. Porque até hoje eu não entendi. Não. Por que não pegaram aquele repórter do Globo? Como é que chamava aquele? Não. Caco Barcelos. Inventou um monte de mentira contra as Forças Armadas. Se prendesse o sujeito depois de um processo legal, quem ia reclamar? Ninguém ia reclamar. Ele ganhou dois prêmios Zé por causa de reportagem mentirosa. Esse negócio de fake news foi a turma da esquerda que inventou. Aliás, quem colocou, quem pela primeira vez denunciou este fenômeno no Brasil, foi o cara... E foi o cara que escreveu? Christian de Rosa, no livro Fake News. Os caras se aproveitam disso e sabem usar. Né? Eles não lutam contra abstrações, não lutam contra entidades, mas contra pessoas. E o nosso grande estrategista, Bolsonaro, até hoje não aprendeu isso aí. Então, coisa simples. Eu tenho muito mais coisa para dizer que eu não posso dizer em público. Diria para ele, se ele quisesse ouvir, mas não quer. O cara acha que ele, os generais, sabem tudo, quando não sabem nada. Eu não estou falando para... Então, eu não sou concorrendo do Bolsonaro, eu não quero que ele perca a eleição, não quero tirá-lo do cargo, nada, estou falando para ajudá-lo, porra! É? Mas escuta, aluno burro é isso, ele pensa que a gente está contra ele. E ele, eu digo, ele e os generais todos são burros. Burros, você vê um general desse enfrentar uma discussão com o esquerdista, o general está ferrado. Bom, a memória é a faculdade humana que pode ser atrapalhada por fatores como depressão e ansiedade. Pode muito, muito, muito, muito. Mas eu acho que a maior parte dos problemas de memória são causados por isto. Porque depressão e ansiedade confunde o circuito do seu pensamento, entendeu? Então é difícil você chegar às coisas que antes você acessava facilmente. É, bom. Matheus Tiburcio, professor, qual a sua opinião quanto à obra de Pierre Boutang? Bom, Pierre Boutang foi, vamos dizer, na fase posterior à guerra, o autor direitista mais interessante que teve na França. Mas ele é muito difícil de ler, porque ele era eminentemente um poeta da prosa. Né? Nada do que ele escreve tem um significado direto, assim. Você precisa decifrar tudo, mas vale a pena. Né? Bom, acho que por hoje é só. Professor, o que o senhor pode dizer sobre a obra de Helena Blavatsky, a obra de Proveitoso, apenas armadilha? É só sacanagem, é só sacanagem. O livro dela começa assim. Né? Tenho aqui em mãos um exemplar do livro tal, tal, tal, livro tibetano que foi gravado em Folhas de Tibete, do qual peguei uma cópia na biblioteca secreta subterrânea da Ordem de Monges, da puta que eu pariu. Daí, René Guénon... No livro Letheosophie, é assim: Esse livro foi publicado em tradução alemã, tal, tal, tal, tal, tal. E havia uma cópia na biblioteca de Madame Blavatsky sob número tal. Acabou. Quer dizer, a mulher era batedora de carteira mesmo. Nada mais. Agora, o Vladimir Solovyov, filósofo russo, que era um homem de gênio, mas de uma ingenuidade mórbida, levava essa mulher a sério. Tudo pode acontecer. Bom, até a semana que vem. Muito obrigado.